quero ver minha cidade sorrindo, eu quero ver o meu povo feliz. Eu quero ver à frente da minha cidade alguém que faça de verdade o que promete e o que diz. Márcia Rosa é mãe, é guerreira, Márcia Rosa é mulher brasileira. Luta com garra por uma mudança, Márcia Rosa é a nossa esperança. Bate forte no peito, bate forte a emoção. Márcia Rosa é a nossa prefeita do coração. Bate forte no peito, bate forte a emoção. Márcia Rosa é a nossa prefeita do coração. Márcia Rosa é a nossa prefeita do coração.